a hora de te revestir. Onde estão os deuses? Onde é que você deposita sua fé? Anos após anos, quando acha a senha de crianças presas, cadê o Pai Criador que nos protegerá em meio ao tiroteio? O problema não é dele, o problema somos nós, derrubando o paraíso. Profanando e transformando isso aqui num inferno. Profanando e transformando isso aqui num inferno. Profanando e transformando isso aqui num inferno. Deixando ser dominado por criaturas que nos caçam. E vendem nossos órgãos. Reflito sobre o assunto e sinto vergonha do que criamos. Inventamos conceitos e protestos. Inventamos a violência virtual. Está na hora de se unir para modificar a história. Reformulando o que foi implantado em nossa placa-mãe. Reformulando o que foi implantado em nossa placa-mãe. A hora de refletir. Aí, hein?